chantam com a milha sete velas. Máximo respeito a você, somos todos um, então temos que crescer. Pra evoluir, construir e entender, temos que aprender, esse é o poder. Máximo respeito a você, somos todos um, então temos que crescer. Pra evoluir, construir e entender, temos que aprender, esse é o poder. Máximo respeito a você, trabalhador. Acorda cedo todo dia, se dedica com amor. Enfermeiro, segurança, porteiro e bombeiro. Catador de papel, um salve pros carteiros. Respeito a você, dona de casa. Diarista, zelador, advogada. Telefonista, motorista, secretária. Que trabalha duro e deixa a vida organizada. Máximo respeito a você, somos todos um, então temos que crescer. Pra evoluir, construir e entender, temos que aprender, esse é o poder. Máximo respeito a você, somos todos um, então temos que crescer. Pra evoluir, construir e entender, temos que aprender, esse é o poder. Profissão pesada é servente de pedreiro, caminhoneiro, ferreiro, chave, marceneiro. Olhos atentos é a costureira, fone de ouvido, barulho de britadeira. Você que é chefe, olha lá como é que fala. Trabalhador descontente, falta e atrasa. Respeite os direitos de quem veste a camisa. Faz tudo com amor, traz comida pra família. Máximo respeito a você, somos todos um, então temos que crescer. Pra evoluir, construir e entender, temos que aprender, esse é o poder. Máximo respeito a você, somos todos um, então temos que crescer. Pra evoluir, construir e entender, temos que aprender, esse é o poder. Máximo respeito a todos os irmãos e irmãs espalhados por todo o Brasil. Direito não cumprido é o que vejo por aí. Quem estudou ou não, tá sem lugar pra ir. Estabilidade, só funcionário público. Único emprego onde o povo tá seguro. Do contrário tá difícil e sem perspectiva. Sem o segundo grau você não vai nem na esquina. Se liga no trabalho, se liga no desemprego. Trabalhe todo dia como se fosse o primeiro. Máximo respeito a você, somos todos um, então temos que crescer. Pra evoluir, construir e entender, temos que aprender, esse é o poder. Yo. Máximo respeito a você, somos todos um, então temos que crescer. Pra evoluir, construir e entender, temos que aprender, esse é o poder. Yo. Máximo respeito a você, povo brasileiro trabalhador, geral, família sete velas, Xandão.